Legal, né? Aí atendendo a nossa Joseilma Dutra, lá em Barra de Santa Rosa, ela pediu e a gente rolou. Acho que é essa música mesmo, né? É, Joseilma Dutra, minha linda, muito obrigada aí pelo carinho, tá? Aquele abraço. Ela disse que ama essa música e manda um abraço também para nossa Joseilma Alves em Algodão de Jandaíra. E essa música ela ofereceu especialmente pro novo amor da sua vida. Eita, coisa boa! Tá vivendo aí com carinho as emoções do amor, né, Gil? Grande abraço. Agora são 8, 9 horas 25 minutos. 9 mais 25. Vamos trazer a música também que ela pediu, né, com Hélio dos Teclados. Um abraço para você, Joseilma Dutra, que pediu. E nós vamos tocar agora a música do Hélio. Quem gosta dessa música também é a nossa Maria Fernandes, né? Para quem a gente está mandando aí o nosso bom dia. A música do Hélio dos Teclados, né? Para a gente tocar aqui para a nossa Maria Fernandes e também para a nossa Joseilma em Algodão de Jandaíra. Tá ligadinha com a gente, obrigada, minha linda. Que Deus abençoe, saúde e paz. Simbora! Aonde ele toca, o povo vai. Aonde ele toca, o povo vai. Aonde ele toca, o povo vai. Quando ele tá tocando, a galera vai atrás. Já tentou me derrubar, mas não consegui não. Foi Deus quem quis e me deu o seu talento. Cada dia tá mais forte o seu Deus no coração. Aonde ele toca, o povo vai. Aonde ele toca, o povo vai. Aonde ele toca, o povo vai. Quando ele tá tocando, a galera vai atrás. Aonde ele toca, o povo vai. Aonde ele toca, o povo vai. Aonde ele toca, o povo vai. Quando ele tá tocando, a galera vai atrás. A sua inveja nunca vai me derrubar. Eu nasci foi pra tocar e não imito ninguém não. Você falava que era para eu ser rico, se importava com o que eu tinha, com a minha condição. Aí depois que eu estou estabilizado, você me não entender como foi que ele subiu. Eu vou dizer, foi fruto do meu trabalho. Deixa minha vida de lado, vá pro ponto que caí. Que só quer atrapalhar. Na sua frente os impedidos de bom amigo, mas só basta dar as costas para ele começar lhe derrubar e falar mal de você. Imagina a sua vida para querer lhe atrapalhar. Aonde ele toca, o povo vai. Aonde ele toca, o povo vai. Aonde ele toca, o povo vai. Quando ele tá tocando, a galera vai atrás. Aonde ele toca, o povo vai. Aonde ele toca, o povo vai. Dos teclados no nosso show da manhã. Aquele abraço e obrigado aí pelo carinho, né? Daqui a pouquinho a gente fala com o Isaac, né? O netinho do nosso Clodomiro em Pedra Lavrada. Um abraço, muito obrigado aí pelo carinho. Thank you. Pois é, vamos lá para o nosso show da manhã. Vamos cantar, né? Um abraço aí para o nosso grande abraço, para o nosso Isaac. Isaac, um abraço para você, tá? O netinho aí do nosso Clodomiro, em Pedra Lavrada. Para vocês aí o nosso abraço, o nosso bom dia. Vamos trazer a participação do Isaac aqui no nosso show da manhã. Bom dia, Isaac. Mas surpresa, olha a surpresa. Fala, Isaac. Bom dia, Lucimar. Gostaria de pedir o louvor com Ingrid e Roberta Ágape para oferecer à senhora, a vovó Dete e vovô Miro e todas que estão escutando. Bom dia, um abraço, Isaac. Falou bonito, Isaac. Falou bonito, nosso Isaac. Obrigada, Isaac. Bom dia pra você. Deus abençoe. Muita saúde e muita paz. Eu não conheço ninguém assim, tão corajoso como o Rei Jesus. O que um dia ele fez por mim, marcou pra sempre, eu vou te contar. Que amor tão poderoso, tão maravilhoso, tão impressionante. Ama o pequeno e também o grande, amor de Jesus. Por mim, pra me fazer mais forte, ele venceu a morte. Hoje eu canto assim. Grande, grande, grande, grande do céu. legal, né, gente? Muito obrigada, muitíssimo obrigada. E é o nosso Isaac, né? O filhinho do nosso Clodomiro. Nossa, que exemplo de criança, né, gente? Que coisa mais linda. Obrigada, Isaac. Um abraço. Quem gostou dessa foi a nossa Josilma Alves, né? Aí em Algodão de Jandaíra, que também tá ligadinha com a gente. A nossa Joseilma Dutra. Alô, Maninha Rizomar, bom dia. Bom dia também pra Rosa e o seu esposo, né? O Rogério, aí, vizinhos da minha mania Rizomar. Vital Pintou em Araruna, um abraço. Alô, Heloísa, sua mãe Francisca, também aqui de Araruna. Ah, Isabel, seu esposo Mariano, aquele abraço. Obrigada aí pelo carinho, tá? Agradecer também a nossa Vitória em Mata Velha, Vida da Cerâmica. Bom dia pro nosso Marconi Barreira, né? Também ligadinho com a gente. Agradecer a nossa amiga Socorro, né? A mamãe da Nayara, do Mensageiro do Amor, ligadinha com a gente sempre. Vaninha, minha linda. Bom dia, Lucimar. Obrigada, José Maduto, por falar em minha pessoa, viu? Muito obrigada. E um bom dia para José Maduto, que eu esqueci hoje, bem lembrado. Desculpa aí, viu, José, que eu esqueci de você hoje, meu amigo, mas não é porque eu quero não, viu? Obrigada. Valeu, Vaninha. Com certeza, a nossa Joseilma Dutra está lhe agradecendo com muito carinho. Tá bom, minha linda? Muito obrigada. Um abraço para você. 9:32. Nós vamos trazer o nosso apoio cultural. É rapidinho, a gente volta com você. E em seguida, a gente já destaca Libra, Escorpião e Sagitário. E o Demarques, bom dia para você. Alô, aquele abraço também para o nosso Everaldo de Almeida. Obrigada, Everaldo. Bom dia. Tá um pouquinho dodói, mas vai ficar bonzinho porque Deus é Pai, tá bom? 87,9 Pedra da Boca FM. Ensino Rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. InfoEI Telecom, a sua internet rápida e confiável, que mantém você sempre conectado. Informa a hora certa. 9:33. Se você também não se sente seguro ao sair de casa com seu carro ou moto, não está sozinho. No Brasil, um veículo é roubado a cada 5 minutos. Para te ajudar, a InfoEI apresenta um sistema de rastreamento veicular de última geração. Com nosso aplicativo, você tem controle total da localização do seu veículo e pode bloqueá-lo de qualquer lugar. E se você já é cliente InfoEI, aproveite um super desconto. Entre em contato e venha para a InfoEI. Esta programação tem um apoio cultural. Quer abastecer o seu veículo com combustível com alto padrão de qualidade e preço imbatível? Então visite o posto Santa Marcelina, na saída para Tacima. Lá você encontra toda a infraestrutura para você, vendedor ou caminhoneiro. Faz um pit stop no posto Santa Marcelina e visite a nossa loja de conveniência. Posto Santa Marcelina, em cada cliente um amigo. Avenida Pedro Targino, saída para Tacima. Fone 83 999 24 8813. Chegou em Araruna e Nova Cruz, o COA, Centro Odontológico. A melhor estrutura em odontologia da região agora pertinho de você. No COA, você faz todos os tipos de tratamentos odontológicos de forma rápida e segura em um só lugar. Não fique sem sorrir nem mais um minuto. Estamos localizados em Araruna, na rua Antônio Carneiro, 180. E em Nova Cruz, na 1º de maio, 396. Siga o nosso Instagram, @coa.araruna e coa.novacruzrn. Vem ser padrão COA, você também. Araruna conta com uma empresa credenciada no conserto de eletrônicos dos mais variados segmentos. Estou falando da empresa Valterson. Consertos e manutenção em equipamentos eletrônicos como TVs, rádios, som automotivo e residencial. Venha conferir e comprove o que estamos anunciando. Valterson Eletrônica. Rua Coronel Antônio Pessoa, número 5, telefone 839-9937-5845. Araruna, Paraíba. Você está doente com doenças misteriosas? Sofre com problemas espirituais? Não tem sorte no amor? Seus caminhos estão fechados? Os vícios da bebida, do jogo e das drogas estão destruindo sua família? Não sofras mais. Procure o profeta da fé, missionário Josué Tavares. Ele vai ajudar você pelo poder da fé do bom Jesus dos Milagres. Atendimento espiritual, agora, toda segunda e sexta-feira, 8 horas da manhã. Rua Manuel Martins Teixeira, número 85, conhecida como a Rua de Ulinga, perto do Ginásio de Esportes O Maranhão, em Araruna, Paraíba. Compareça e seja feliz. Sua vida vai mudar. WhatsApp da bênção, 83 99916 9353. Rádio Comunitária, Pedra da Boca FM, 87,9 MHz. Show de alegria, seu rádio. Com você, Lucimar Oliveira. Bom, vamos lá aí pro nosso show da manhã, né, gente? Já são 9 horas e mais 38 minutos, né? 9h38. Vamos trazer aqui uma música bonita, né, para você, para que a gente possa, daqui a pouquinho, trazer as previsões astrais aqui no nosso show da manhã, tá? Daqui a pouquinho tem mais previsão astral para você. Um abraço, obrigada a nossa Maria José de Veinho. Obrigada a nossa Marisete. Dá ligadinha com a gente, Marisete. Aquele abraço, minha linda. Obrigada aí pelo carinho, né? Eu acredito muito nela. Ela canta muito, passa emoção para as pessoas. Cantar é fácil. Quero ver você realmente passar emoção para as pessoas, fazer com que elas se emocionem, entendeu? Essa é a Bela que eu estou apresentando para vocês e tenho orgulho disso e sei que ela tem um grande futuro cantando. Muito obrigada, amado. A palavra que descreve esse poder participar desse projeto que é tão maravilhoso e ainda por cima cantar com você. A honra é minha, meu Deus. Demais. Você vai ver umas pessoas vão adorar isso. Pode... Alencar, né? Para cantar aqui no nosso show da manhã. Se você me amasse como antigamente, eu não iria embora. Se você aceitasse o meu amor de volta, eu ficaria aqui. Andei pelas estradas, perdido, feito tonto, e agora eu acordei. Descobri o nosso amor depois de tanto tempo, por isso aqui voltei. Mergulhei na tristeza, juntei minha saudade e toda a solidão. Eu sinto que agora a minha alma chora, pedindo seu perdão. Mergulhei na tristeza, juntei minha saudade e toda solidão. Eu sinto que agora a minha alma chora, pedindo seu perdão. Música. você me amasse como antigamente, eu não iria embora. Se você aceitasse o meu amor de volta, eu ficaria aqui. Andei pelas estradas, perdida, feito tonta, e agora eu acordei. Descobri o nosso amor depois de tanto tempo, por isso é que voltei. Mergulhei na tristeza, juntei minha saudade e toda a solidão. Eu sinto que agora a minha alma chora, pedindo seu perdão. Mergulhei na tristeza, juntei minha saudade e toda a solidão. Eu sinto que agora a minha alma chora, pedindo seu perdão. Se você me amasse como antigamente, eu não iria embora. Se você aceitar, se o meu amor de volta, eu ficaria aqui. Pois é, música bonita. Agora vamos trazer as previsões astrais para você de Libra, Escorpião e Sagitário. Horóscopo do dia. Fique por dentro das previsões do seu signo. Horóscopo do dia. Vamos embora, né, gente, aí com o nosso show da manhã. Vamos trazer aí as previsões, né, para você de Libra, Escorpião e Sagitário. Libra é o signo da nossa Vaninha, para quem a gente está mandando o nosso bom dia. Alô, Vaninha, bom dia para você. Com a Lua infernizando seu astral nessa quarta, o jeito é encontrar pique para cuidar das suas tarefas e deixar tudo em dia de um jeito ou de outro. Tudo o que puder ser feito de maneira mais isolada tem chance de render melhor. À noite, passeio ou contato com pessoas de longe pode passar por altos e baixos. Então, vá com calma na alma. Palpite é 510440 e a cor para hoje é rosa. Aí, para você de Escorpião, bom dia. Para você de Escorpião, a quarta começa animada. E você pode direcionar essa energia para o trabalho. Seu jeito otimista vai contagiar os colegas e pode apresentar ideias interessantes se confiar no seu taco e não tiver medo de se arriscar um pouco mais. Projetos feitos em grupo têm mais chances, né, de dar certo. Então aproveite para resolver qualquer tarefa em grupo. Palpite é 61, 20, 16 e a cor para hoje é azul royal. E agora a gente traz as previsões astrais, né, para você que é de Sagitário. Bom dia para você de Sagitário. É o signo do veinho, né, esposo da nossa Maria José, e o signo também da nossa Joseilma Dutra, em Barra de Santa Rosa. Alô, Jô, bom dia, minha linda. Ó, se depender da Lua, você conta com uma dose extra de foco para correr atrás das suas metas hoje, especialmente na vida profissional. Foque nos seus interesses e agarre qualquer oportunidade se dá um impulso extra na carreira, hein, Sagita? À noite, tire proveito da sua popularidade para agitar as coisas na paquera. Mas vá com calma e diminua um pouco as expectativas, porque nem todo mundo é perfeito. Palpite é 59, 32, 23 e a cor para hoje é lilás. Daqui a pouquinho a gente traz Capricórnio, Aquário e Peixes para você, tá? Daqui a pouquinho. Agora são 9 horas e mais 46 minutos. É a hora certa aí que você confere com a gente no nosso show da manhã. E muito obrigada aí à nossa amiga Vitória, em Mata Velha. Essa vai para nossa Gildene, no Itu, São Paulo, ligadinha com a gente. Bom vai dia. Ter dias que eu vou acordar querendo menos. Nesse dia você acorda me querendo mais. Vai ter dia que você só vai estar 10%. Te completo com os 90, fica tudo em paz. Casal é isso, tem briga sempre. E na ponta da língua isso me dá na frente. Mas o te amo vence, o te amo vence. Tá liberado acordar de mau humor. Normal de outro não fazer amor. Se o mestiço é só saber lidar, só tá proibido terminar. Esse mundão é por você, você é por mim. Casais felizes também tem dias ruins. São dois adultos, é só conversar. Só tá proibido terminar. Saber lidar, só tá proibido terminar. Esse mundão eu por você, você por mim. Casais felizes também tem dias ruins. São dois adultos, é só conversar. Só tá proibido terminar. Obrigado, Camboriú! Que legal aí pra nossa Gildene, ligadinha com a gente. Obrigada, Gildene. Um abraço, minha linda. Joseilma Dutra e Josilma Alves, sou fã, né, do Ildemarques. Valeu, Joseilma Dutra. A partida, Ildemarques no show da manhã. Quando ela partiu, eu chorei. Eu fiquei acenando com a mão. E na despedida, a tristeza invadiu meu coração. Eu não sei por quanto tempo vou ficar te esperando. A saudade me devora. Você só me fez feliz, tinha sonhos tão bonitos. Nosso amor era tão lindo, de repente foi embora. Levou minha alegria, meu amor, minha paixão. Hoje o meu coração chora de tristeza e solidão. Só me resta lembranças do adeus. Quando você se foi, fiquei na ilusão. Eu queria ir com ela. Eu não queria ficar. Quando o ônibus deu partida, na hora da despedida, vi meu mundo se acabar. Eu não sei por quanto tempo vou ficar te esperando. A saudade me devora. Você só me fez feliz, tinha sonhos tão bonitos. Nosso amor era tão lindo, de repente foi embora. Levou minha alegria, meu amor, minha paixão. Hoje o meu coração chora de tristeza e solidão. Só me restam lembranças do adeus. Quando você se foi, fiquei na ilusão. Eu queria ir com ela, eu não queria ficar. Quando o ônibus deu partida, na hora da despedida, vi meu mundo se acabar. Eu queria ir com ela, eu não queria ficar. Quando o ônibus deu partida, na hora da despedida, vi meu mundo se acabar. Show da manhã para nossa Joseilma Dutra lá em Barra de Santa Rosa. Quando a galera pede, a gente toca, né? Obrigada, Jo. Um abraço, minha linda. Que Deus abençoe, muita saúde, muita paz, muita coisa boa, né? E hoje nós vamos encerrar com o Amado Batista cantando, né? O Amado Batista cantando aqui no nosso show da manhã. A música bonita, né? Coração Balanço, para nossa Maria José Aino Varelo de Baixo. Obrigada, viu, Maria José, minha linda. Bom dia para você. Então vamos aí para as últimas previsões. As show de alegria, seu rádio. Horóscopo do dia. Fique por dentro das previsões do seu signo. Horóscopo do dia. Vamos lá para você de Capricórnio, bom dia, o signo da mania Rizomar. Continua ouvindo a gente o nosso Paulo Eduardo do Rancho Trevo, obrigada. Bom, vamos lá, para você de Capricórnio, é o signo da mania Rizomar, né? Seu lado aventureiro vem à tona hoje e dá aquele impulso extra para você sair da rotina. Teste as formas diferentes de cuidar das tarefas do dia a dia. Investir nos estudos e até viajar, mesmo que seja a trabalho. O espírito de equipe também fala mais alto e você terá facilidade para trabalhar em conjunto com as outras pessoas. Mas preocupações com o trabalho podem tirar o foco da paquera ou atrapalhar os momentos com quem ama à noite. A saúde pede um pouco mais de atenção da sua parte. Palpite é 33, 24, 14. Aquário, bom dia para você. Vamos lá para as previsões de você que é de Aquário. Seu lado intuitivo fica mais forte hoje e você pode usar isso para identificar boas oportunidades de mudanças, inclusive no trabalho. Talvez seja o momento certo para finalizar um ciclo antes de abrir espaço para novas oportunidades. Então siga seu coração. Apesar do seu lado sensual a agitar as coisas na paquera, a Lua e Júpiter se desentendem à noite e pode pintar tensão com crush. A atração física aumenta e faça foco no parquinho, mas nem tudo será um mar de rosas. Palpite é 22, 32, 50. A cor para hoje é verde, azul esverdeado, né? Peixes. Alô, Maria José. O signo da nossa Maria José de Veio no Varelo de Baixo. Vamos lá para as previsões, né? Saber como é que está aí o seu dia. Os relacionamentos contam com ótimas energias da Lua ao longo do dia. Então, vale apostar na diplomacia se quiser expandir seus contatos. Projetos e ideias que podem ser feitos em parceria têm mais chance de ser um sucesso. Por isso, aproxime-se de colegas que têm as mesmas ideias. Mais tarde, vai ser divertido reunir as pessoas queridas, né? Mas é melhor não ficar remoendo o passado. A vida amorosa conta com grandes vibrações, mas o ciúme também dá as caras e pode azedar o romance se não tiver cautela. Palpite é 51, 33, 60 e a cor para hoje é Beth. Bom, então tá aí as últimas previsões astrais. Hoje a gente vai encerrar o nosso programa com o Amado Batista, Meu Coração Balanço, né? Para nossa Maria José de Venho no Varelo de Baixo. Quero agradecer a Vaninha, a Josilma Alves, a Josilma Dutra, né? Josilma Alves em Algodão de Jandaíra, Josilma Dutra em Barra de Santa Rosa, o nosso Everaldo de Almeida deu um salve também pra gente. Bom dia, obrigada. A todos os nossos amigos que ficaram ligadinhos no nosso show da manhã, nessa manhã, e amanhã, com a fé que nós temos no nosso Papai do Céu, ele permita a gente estar por aqui mais uma vez, juntinhos, para mais um show da manhã, tá? Obrigada aí ao nosso Fernandinho, na direção geral. Bom dia, Fernandinho, a Tânia, sua esposa, toda a família, tá? Abraços também para o nosso, grande companheiro de trabalho, né, o nosso Viraci, aqui na produção do nosso show da manhã, que logo mais às 20 horas tem Amor Sem Fim. A todos o nosso abraço, o nosso bom dia, que Deus abençoe, saúde e paz, e chega pra cantar, encerrar o nosso programa Coração Balanço, Amado Batista, pra nossa Maria José de Veinho no Varelo de Baixo, ouvindo a gente. Alô, Branquinha, ela é fã também do Amado, né, vamos ouvir. Você me olhou, acelerou o meu peito. Nos seus olhos vi tanto amor. Agradecer também ao nosso Paulo Eduardo do Rancho Trevo. Alô, PC, alô, Assis, pessoal do Bar da Fama, todos que participaram, bom dia. Paixão é tão violenta, me pega. Clodomiro em Pedra Lavrada, né? Bom dia, alô, Isaac. Você no meu coração manda, tá bom pra caramba, não quero sair. Nesse amor tô grudado, feito cola. Pega a gente, deita e rola, de dia, de noite, no amanhecer. O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã. Você veio ao mundo pra me enlouquecer. O meu coração balançou quando você me olhou, acelerou. Nos seus olhos vi tanto amor, você me dominou e me pegou de jeito. Essa paixão é tão violenta, me pega, arrebenta e não me deixa ir. Você no meu coração manda, tá bom pra caramba, não quero sair. Nesse amor tô grudado, feito cola, pega a gente, deita e rola, de dia, de noite, no amanhecer. O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã. Você veio ao mundo pra me enlouquecer. Nesse amor tô grudado, feito cola, pega a gente, deita e rola, de dia, de noite, no amanhecer. O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã. Você veio ao mundo pra me enlouquecer. Nesse amor tô grudado, feito cola, pega a gente, deita e rola, de dia, de noite, no amanhecer. O seu corpo tem o cheiro de hortelã, sua boca de maçã. Você veio ao mundo pra me enlouquecer. Nesse amor tô grudado, feito cola, pega a gente, deita e rola, de dia, de noite, no amanhecer. Oitenta e 7,9 Pedra da Boca FM. É hora da hora, hora certa. 10 horas. Anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. InfoWay Telecom, a sua internet rápida e confiável, que mantém você sempre conectado. Informa a hora certa. 10 horas. Se você também não se sente seguro ao sair de casa com seu carro ou moto, não está sozinho. No Brasil, um veículo é roubado a cada 5 minutos. Para te ajudar, a InfoWay apresenta um sistema de rastreamento veicular de última geração. Com nosso aplicativo, você tem controle total da localização do seu veículo e pode bloqueá-lo de qualquer lugar. E se você já é cliente InfoWay, aproveite um super desconto. Entre em contato e venha para a InfoWay. Esta programação tem o apoio cultural. Drogaria Bom Jesus tem o melhor preço para você pagar. A Drogaria Bom Jesus em Araruna dispõe da maior linha de medicamentos dos melhores laboratórios do país. Preços e condições imbatíveis, medicamentos éticos, genéricos e similares, e ainda uma ampla linha de perfumaria para higiene pessoal, higiene bucal e para sua criança. Dispomos do programa Aqui Tem Farmácia Popular, com distribuição gratuita de medicamentos e absorventes, com medicamentos com até 90% de desconto. Somos correspondentes do Banco do Brasil e do Banco Bradesco. Realizamos saques, depósitos, pagamentos de seus boletos. Visite a nossa Drogaria Bom Jesus, vizinho ao Bradesco em Araruna. WhatsApp 83 99629-2434. Drogaria Bom Jesus, prazer em atender bem. Empreendimento Valfredo Juno. Drogaria Bom Jesus. Pensou em construir ou reformar? O lugar certo de comprar é a Madicel, Madeireira Serrana Limitada. Trabalhamos com telhas, tijolos, cimento, pisos, material elétrico, hidráulico e ferragens em geral. E o preço? Já foi lá conferir? Faça-nos uma visita e comprove o nosso atendimento e preço baixo. Madicel, Madeireira Serrana Limitada. Avenida Targino Pereira, 187. Telefone 83991230620. Direção Zé Taveira. Alô, Araruna e região! A Clube Auto Center inaugura seu departamento de motopeças com andamento de motos Bis, Titan, Pop, Bros, Fan e de diversos fabricantes. Temos óleos lubrificantes, peças originais, pneus e assistência que só a Clube Auto Center tem. E atenção, peças e serviços tudo em promoção. Uma novidade que a Clube Auto Center tem: mecânicos treinados para atender você com o carinho que sua moto merece. Clube Auto Center, telefone 99653-5582, Rua Manuel Martins Teixeira, Araruna, em frente ao CRAS, saída para Cacimba de Dentro. Melhor preço da cidade, esquina do frango é que tem qualidade, então venha pra cá, tenho certeza vai amar. Esquina do frango, venha conhecer, não perca tempo, não vai se arrepender. Frango abatido, queijo e água mineral, esquina do frango é sensacional. Vem chegar pra cá, é a melhor opção. Esquina do frango não tem comparação. É uma delícia, é saboroso, venha conhecer. Aqui fazemos tudo pensando em você. Esquina do frango, o melhor preço da cidade. Frango abatido, queijo coalho e queijo manteiga e água mineral. Entre em contato 83 99617-8311 ou 99933-1994. Na descida para a Lagoa da Serra, Araruna. Aceitamos cartões e Pix. Esquina do Frango. Quando pensamos em construir ou reformar, temos que escolher uma empresa com solidez e credibilidade no mercado. Estou falando da Casa da Construção, onde você encontra material elétrico, pisos, ferragens, tintas, cimento, tijolos, com atendimento personalizado. A Casa da Construção é referência em preço justo, qualidade e entrega rápida. Avenida Luiz Targino Moreira, 700. Telefone 83998267068. Direção Arnóbio e Zefinha. É hora da hora, hora certa, 10:05. Rádio Comunitária, Pedra da Boca FM, 87,9 MHz. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Prepare-se para viver fortes emoções. Por favor, traga algumas épocas da minha vida, algumas mais. A partir de agora, deixe o seu coração falar mais alto. Que prazer rever você. Roberto Carlos em detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Quando eu estou aqui. Roberto Carlos, em detalhes. Nos próximos 60 minutos, apaixone-se com os eternos sucessos do rei Roberto Carlos. Eu te proponho não dizer nada. Roberto Carlos. Eu sou aquele amante, amor antiga. Roberto Carlos, em detalhes. Muito obrigado. Dizem que um homem não deve chorar por uma mulher que não soube amar. Mas como eu não pude conter o meu pranto, fechei os meus olhos, me pus a chorar. Quando vi você me dizendo adeus, eu jamais pensei tanta ingratidão ver nos olhos seus. Quando um homem faz do amor de uma mulher razão da sua vida, de tudo ele é capaz pra não sofrer jamais a dor da despedida. Fica mais comigo, tente uma vez mais. Pensa no que fomos algum tempo atrás. Eu ainda sou aquele mesmo estranho que ao te conhecer te amou demais. Dizem que um homem não deve chorar por uma mulher que não soube amar.

escute, não desligue. Essa é a melhor. Rádio Comunitária, Pedra da Boca FM, 87,9 MHz. No rádio, o rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. InfoWay Telecom, a sua internet rápida e confiável, que mantém você sempre conectado. Informa a hora certa. 10h26. Se você também não se sente seguro ao sair de casa com seu carro ou moto, não está sozinho. No Brasil, um veículo é roubado a cada 5 minutos. Para te ajudar, a InfoWay apresenta um sistema de rastreamento veicular de última geração. Com nosso aplicativo, você tem controle total da localização do seu veículo e pode bloqueá-lo de qualquer lugar. E se você já é cliente InfoWay, aproveite um super desconto. Entre em contato e venha para a InfoWay. Esta programação tem um apoio cultural. Pare de rodar, gastar pneu à toa. Na hora de trocar, fique numa boa. Agora em Araruna, você tem a Depneus. A Depneus, a loja de pneus, a primeira da cidade, com alinhamento de direção, balanceamento de rodas, cambagem e montagem de pneus e muito mais. Agora você não precisa mais se deslocar para outra cidade. Você tem a Depneus. Aqui temos troca de óleo, escapamento, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, cambagem e montagem de pneus e muito mais. Vem pra Depneus. Aqui temos serviços de qualidade com profissionais qualificados para melhor lhe atender. A Depneus está localizada entre a Rádio Serrana e a Universidade Estadual. A Depneus, oferecendo serviços de qualidade para melhor lhe atender. Lojas em Nova Floresta, Picuí e agora em Araruna. A Depneus, a mais nova loja da cidade. Em balanceamento, suspensão e alinhamento, troca de óleo feio, seu novo. Tem qualidade no atendimento, a gente trata o seu carro com muito amor, a gente trata Quando falamos em promoções e qualidade, falamos do supermercado Monteiro e Rede Compre Mais. Aqui você encontra promoções a semana inteira. Lembrando que temos o encarte prolongado da Rede Compre Mais. A cada quinzena, mais de 60 itens em promoção. E não para por aí. É comprando e concorrendo a vários vales compras e barras de ouro. Temos a premiação da família premiada. A cada R$50 em compras, ganhe um cupom e concorra a 10 vales compras no valor de R$200. A cada 3 meses, sorteamos R$30 mil em barras de ouro. Você ainda participa do Pix premiado. Então não perca tempo, venha fazer economia de verdade no supermercado Monteiro e Rede Compre Mais. Temos a maior variedade em produtos da cidade. Qualidade e atendimento é aqui no supermercado Monteiro. Telefone 839-9970-6426 e 839-9654-5804. Rua Benedito Fialho, 123, no centro de Araruna. Pizzaria Paulista Árabe, venha visitar e degustar os melhores sabores de pizzas da melhor pizzaria da cidade. Quem experimenta vira fã número 1. Na Pizzaria Paulista Árabe temos esfirras, bebidas, fogaças, petiscos, salgados e pizzas de diversos sabores. Pensou em pizza? Venha já para Paulista Árabe, localizada ao lado do Centro Cultural, no centro de Araruna. Na Pizzaria Paulista Árabe, você conta com atendimento especial, agilidade na entrega. Faça já seu pedido pelo WhatsApp 83999847216. Ligou, pediu, chegou. A Pizzaria Paulista Árabe tem uma variedade de pizzas deliciosas para você saborear à vontade. Peça já a sua. O nosso cardápio online pelo WhatsApp 83998472 16. E agora na Pizzaria Paulista Árabe temos a melhor choperia da cidade. Venha degustar do melhor chope da cidade. Reúne os amigos e venha tomar aquele chope bem geladinho, acompanhado com aquela porção no capricho. Pizzaria e Choperia Paulista Árabe, agora sob nova direção. Organização Cristóvão Gomes e família. Baby Love. lock the door and turn the lights down low. Sua pousada rural de Araruna se chama Rancho Trevo. Encravada no Vale do Calabouço, divisa da Paraíba com Rio Grande do Norte, dispomos de maravilhosos chalés com todo conforto, com café da manhã incluso. Temos um restaurante, Rancho Trevo, único ganhador consecutivo 2022-2023 do TripAdvisor. Temos também um passeio a cavalo de tirar o fôlego dentro do próprio Rancho Trevo. Temos também quadriciclo e passeio de bugre. Venham vocês curtirem e sentirem essa experiência única em nossa linda Araruna. Contato para reservas 849-9904-4868. O pedacinho do paraíso chama-se Rancho Trevo. Nosso Instagram, @ Rancho Trevo SSB. Quer mais facilidade pra limpar o seu lar? Se liga na dica que eu vou te dar. Top 10 produtos de limpeza. Produtos pra lava jato, produtos pra piscina. Top 10, você encontra tudo que precisa. Tem pra casa e pro seu comércio. Top 10 produtos de limpeza é o lugar certo. Pra manter o ambiente da sua casa ou do seu comércio limpinho, e ainda pra deixar sua piscina naquele jeito, você precisa da Top 10 produtos de limpeza. O lugar de comprar barato, produtos concentrados e pronto pra uso. Em Araruna, Paraíba, Top 10 produtos de limpeza. É hora da hora, hora certa. 10h32. Bom dia, tudo é bom estar em sua companhia. Roberto Carlos em detalhes. É hora da hora, hora certa. 10h32. Thank you.

Rua Manuel Martins Teixeira, número 85, conhecida como a Rua de Lulinha, perto do Ginásio de Esportes O Maranhão, em Araruna, Paraíba. Compareça e seja feliz. Sua vida vai mudar. WhatsApp da Bênção, 83 99916 9353. É hora da hora, hora certa, 11:07. A minha frequência 87.9. Rádio Pedra da Boca FM. E o gritinho da galera. Se não quer me amar, então pode ir embora. O novo amor vai chegar. Já tá passando da hora, eu vou me recuperar. E você pode ter certeza, nunca vai me ver chorar. Na porta do bar. Mais um sucesso! Bora! Amigo, encosta esse carro na porta de um bar. Abre o porta-mala e põe pra tocar aquela canção de saudade. Abre o volume no canto e deixa tocar. Quem sabe assim dá pra ela escutar do outro lado. Todo mundo! Garçom, separa aí três caixas de cerveja, que hoje eu saio dessa mesa, depois que clarear. E se a polícia chegar pedindo silêncio, deixa que com ela eu me entendo. Já sei o que falar. Eu vou falar assim, ó. Seu polícia, não fecha esse porta-malas, por favor. Seu polícia, entenda, é só uma canção de amor. Seu polícia, aí, não fecha esse porta-malas, por favor. Seu polícia, entenda, é só uma canção de amor. Só bate palma aí. Cê tá doido? Obrigado, gente. Cê tá alegria, doido? Galera. Chega, Vitor.

vai ser quem vou pagar pra ver meu coração sofrer. Pode abaixar a lona, eu tô fechando o ciclo. Cê não vai fazer mais palhaçada comigo. Já deu, já deu. Que tá tudo perdido, você me perdeu. Fala que vai mudar, mas você não muda nunca. É que depois vem pedir desculpa. Tu é fia porra nenhuma. Tu é fia porra nenhuma. Fala que vai mudar, mas você não muda nunca. É que depois vem pedir desculpa. Tu é fia porra nenhuma. Tu é fia porra nenhuma. Você não vai fazer mais palhaçada comigo. Já deu, já deu. De tanto dar perdido, você me perdeu. Fala que vai mudar, mas você não muda nunca. É vir depois de pedir desculpa. Tu é fia porra nenhuma. Tu é fia porra nenhuma. Fala que vai mudar, mas você não muda nunca. É vir depois vem pedir desculpa. Tu é fia porra nenhuma. Tu é fia porra nenhuma. Eu sei que você não é fiel porra nenhuma. Tu é fia porra nenhuma. Tu é fia porra nenhuma. Natanzinho e Guilherme Benuto. Tamo junto, meu irmão. É hit, papai. E beijos, e tem o dela. A cama mais quente, a mais envergonha da terra. Vem assim! Ah, escuta que se envolveu, já provou, já sofreu com aquela lá. A iludida é de outro patamar. Quer ficar bem, toma gela. Quer romance, vê novela. Quer sofrer, apaixona nela. Tinha que tatuar na testa. É gostosa, mas não presta. Quer sofrer, apaixona nela. Quer ficar bem, toma gela. Quer romance, vê novela. Quer sofrer, apaixona nela. Tinha que tatuar na testa. É gostosa, mas não presta. Quer sofrer, apaixona nela. Se quiser sofrer, apaixona nela, bebê. Vai, vem, vem. Heitor Henrique, ao Rio de Goiânia. Fala assim. Tem beijos e beijos e beijos. E tem o dela. A cama mais quente, a mais sem vergonha da terra. Ah, escuta quem se envolveu, já provou, já sofreu daquela lá. A iludida é de outro patamar. Vem assim! Quer ficar bem, toma gela. Quer romance, vê novela. Quer sofrer, apaixona nela. Tinha que tatuar na testa. É gostosa, mas não presta. Quer sofrer, apaixona nela. Quer ficar bebo, toma gela. Quer romance, vê novela. Quer sofrer, apaixona nela. Tinha que tatuar na testa. É gostosa, mas não presta. Quer sofrer, apaixona nela. Mais barulho, Goiânia! Eita, nós! Bom dia, tudo é bom estar em sua companhia.

87,9. A sua rádio. Isso mesmo, e agora pra tocar no seu ouvido e no seu coração, Felipe Amorim e Seba. Fica ligadinho na nossa estação Rádio Hit. Eu de manhã, de tarde, à noite, eu passo pensando em você. Fico o dia todo louco pra te ver. Minha boca quer teu beijo e os meus olhos quer olhar. Teu corpo despido a me dominar. Ô morena, vem cá. Jorge e Mateus, e a saudade bateu. Ah, se essas paredes não falassem, ah, se essa cama não lembrasse o amor que tu me deu, foi o que me fudeu. Ô morena, vem cá, deixa eu te amar. Tocou Jorge literalmente.